latido, sé tu cuerpo en mi pecho, saborear cada momento hasta que llegue el deseo. Contigo chica caliente, perdí toda la razón. Tu sordo disparado a mi pobre corazón. Tu sordo disparado a mi pobre corazón. Baila, baila, baila. Baila, baila, mi amor. Meshi, meshi, baila.

vie est belle sur Arc-en-Ciel. Manhã na minha rua. hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê. Aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. E era você outra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te beijar. Hoje eu não saio daqui, sei daqui sem me dar um beijo. noche, vámonos de fiesta. ¡De fiesta! Sube, sube, sube, sube. ¡Vámonos latinos! De ces millions de gens au carcan de paix. prêcher l'espoir n'appartient pas qu'au sépulcre. Qu'il n'aura su faire la même lumière d'où que nous venions, par nos peuples et nos racines et nos cultures, l'avenir nous rendra-t-il à la raison? a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão. Quero voar daqui para fora. Quero que fiques comigo. vejo a dançar é demais. Eu não paro de sonhar contigo. É demais. O teu jeito de ser é demais. O sorriso que tens é demais. E só quero que fiques comigo. Porque é demais. Porque é Já por três vezes me pôs dois bonecos na cabeça. Ele

venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je vais en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Vamos balançar, com sons do Minho a festa vai começar. De braços no ar, vamos balançar, com sons do Minho a festa vai começar. A festa vai começar, amanhã é novo dia. A gente canta e dança, amigos, mulheres e bar, já se sente a alegria. A gente canta e dança, vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui. Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti. Juntos de braços no ar, vamos balançar, com som do mim. Em todo lado, a gente canta e dança. Vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui. Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti. Juntos de braços no ar, vamos balançar, com som do Minho a festa vai começar. De braços no ar, vamos balançar. Festa a noite inteira, grita bem alto e diz o tão bem bom. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita o tão bem bom. Shut

São 11 da manhã em Lisboa. Já seguiram viagem os bombeiros portugueses que vão ajudar a combater os grandes incêndios no Canadá. Mais de 30 migrantes perderam a vida no naufrágio ao largo da Grécia. O Instituto Português de Oncologia do Porto apela a um aumento das dádivas de sangue hoje, quando se assinala o Dia Mundial do Doador. São as notícias às 11 da manhã na RDP Internacional. A edição é da jornalista Rita Soares. Já estão a caminho do Canadá os 140 bombeiros portugueses que vão ajudar no combate aos incêndios florestais. Esta manhã, o ministro da Administração Interna esteve na partida dos operacionais em Lisboa. José Luís Carneiro diz que a organização do território vai ser o principal desafio para as equipas portuguesas. Mesmo um dos maiores países em termos territoriais, que se encontra organizado por províncias, que têm uma autonomia federal muito significativa, o que também cria exigências acrescidas do ponto de vista da articulação e da coordenação de forças. Foi, aliás, o que fez com que tenhamos tido necessidade de projetarmos